espírito se consome, dias vão se apagando, na sepultura não há sombra, mas em ti, Senhor, eu clamo. Meus olhos veem a amargura, zombadores à minha volta, mas em ti a minha esperança nunca se apagará. Oh, Senhor, meu fiador, a minha mão segura. Quando a luz parece falhar, em ti eu vou confiar. A esperança não se esvai em meio à dor e aflição. Tu és meu Pai, minha luz, meu coração em adoração. Os justos seguem firmes e o puro cresce em força. Ainda que as trevas venham, tua luz é a resposta. Se a noite me envolver e a sepultura me chama, eu levanto a minha voz.